tanta coisa triste. Não é possível que isso tudo seja seu script. Será que tá ocupado? Mas é real, porque se omite. Ingenuidade minha ainda te chama pro fit. Talvez a fé seja uma fuga, já dizia o Nietzsche. Já que não liga, a partir de agora estamos kits. Não sei se tá na linha, o fim da linha é o meu limite. Então se tem algo a dizer, vai, vai, grite. Eu tenho 1 milhão de argumentos só pra você. Então me diz por que você não desce pra debater. Mas toda vez que tento ganhar a batalha com Deus, as questões que ficam eu também respondo a você. Então me desculpa, Deus, eu não consigo mais crer. Mas se ainda tiver na linha, tipo Tomé, hoje que eu peço é tocar você. Cético demais pra te chamar de amor num mundo tão caótico. E mais cético ainda pra ver tanto amor e que tudo é meramente lógico. Às vezes me sinto crente, às vezes ateu, às vezes agnóstico. Mas nesse momento eu não faço ideia do meu dia. E eu já nem sei se sou rei de Deus ou dessa caricatura que a religião enfatiza projeto de vulgo, que é tão diferente de Cristo, inclusive o pôs numa cruz. Será que a imagem do Deus invisível pode ser de fato? Mas se não vejo nada, será que crer nisso seria loucura? Será que o invisível pode ser real, tipo a matéria escura? Será que esse Deus invisível é o mesmo pregado na religião obscura? Que ela que matou, escravizou e demonizou todo tipo de matéria escura. Também clareou a matéria da pele de Cristo pra vender na sua estrutura. Pior que até hoje pra isso tem crente dizendo aleluia. Como eu não vou pensar que tudo isso é loucura? Como eu não vou pensar? Alguém me ajude. Ei, ei. Como eu não vou pensar? Yeah. Ei, ei, oh, não a gente. Sinceramente, também tô cansado de calcular o sentido da vida enquanto ela passa. Cansei de cálculos, cálculos, cálculos, cálculo. Investigando o universo com a lupa. Até o que julguei ser sabedoria, vi que também é loucura. Confesso, eu nem sei se tô achando a resposta ou me perdendo na busca. Isso me frustra, a cada pista 1 milhão de perguntas. De onde viemos, por que nascemos, pra onde vamos? Pergunta que sempre persegue, independente de qual a resposta. Será que de fato sabemos tudo aquilo que sempre afirmamos? Ou será que até o que dizemos ser loucura é só a lacuna que nós maquiamos? Pra fingir que a normalidade também não é uma, e que nós só nos acostumamos. Será que nós inventamos Deus pra acreditar em algo eterno? Ou no fato do infinito não caber na conta, nos contentamos com a invenção do céu? Eu não sei de nada não, mas pra ser sincero, às vezes eu olho no fundo dos olhos de alguém que amo e acho que eu vejo mais. Será que seria obscuro da minha parte dizer? Eu vejo mais que a mera mistura de fótons, mesmos e prótons, ou fragmentos tão aleatórios que aleatoriamente se uniram no vácuo após o choque do nada com acaso, ocasionado ali por acaso, que faz pensar que todas as nossas lembranças e laços, afetos e abraços são só devaneios, como poeiras perdidas no espaço. Frutos de um acidente sem a menor intenção, fruto da desatenção. O cosmos que sequer tinha uma cosmovisão, fruto de uma colisão no vácuo que resultou nesse mundo tão detalhado, que abre aspas, profundo demais pra ser raso. E é nessa parte que o meu ceticismo e a fé se iguala. É preciso fé pra crer em Deus, e também muita fé pra crer no nada. E por mais cético que eu esteja, por mais que eu não tenha resposta de nada, não há quem retire essas asas. Seria loucura crer no místico? Será que somos um detalhe quântico? Será que só as cifras da canção vão decifrar tudo que há no cântico? Até lembrei de outra frase do Nietzsche. Discos que forem vistos na dança seriam taxados como louco por aqueles que não escutaram a canção. Eu me lembro que um tempo atrás eu podia jurar que escutei um som profundo como um piano. Confesso que até me peguei na dança. Confesso que até deu sentido à vida. Confesso que até muito além da cifra, ouvir o som me explicava tanto. Que ainda que eu não visse o pianista, eu já não podia mais negar seu amor me tocando. Mas que o solo assim, essa fé me faz me livrar de toda solidão. Sei que eu não tô só, mas pelo que eu vi, como a luz do sol, é porque através de tudo ao redor, assim como assim, nem se comprova, um buraco negro nasce quando uma estrela morre, mudando todas nossas pesquisas e perspectivas serem redefinidas pelos pontos furados no universo que atravessaram o espaço-tempo, trazendo o infinito ao agora. Chamam esse fenômeno de supernova. Eu conheço uma estrela que morreu na Terra, o verbo que se fez carne. Mãos furadas do universo que também sangraram, redefinindo a perspectiva do tempo e eternidade. E o nome do fenômeno é Evangelho, boas novas. E eu nem sei bem onde eu me perdi. Customizei algemas tentando ser livre. De vez em quando tenho a impressão que o som ainda tá tocando. E essa superfície superficial é que tá sufocando. Eu prefiro mergulhar do que me afogar nos copos de água que eu colecionei pra fazer caber a compreensão do oceano. Eu já cansei das minhas teorias tentando explicar o parto do mundo. Por mais que eu calcule, a conta não fecha. Será que não fecha por não ter resposta? Ou será que a resposta não cabe na conta? Será que assim quando forçamos a porta e ela não fecha, mas abre uma fresta? Será que tem algo que ignoramos enquanto tentamos fechar essa conta? Perdendo de vista a fresta que aponta uma realidade tão maior que é. Será que a resposta está batendo na porta? Enquanto nossas perguntas empurram dizendo que ela não fecha. Exigimos respostas tão exatas nessa vida tão complexa. Mas quando a lágrima escorre, despedaçam até as verdades que julgamos concretas. Redefinir a liberdade é mais fácil que arcar com o preço dela. Mas eu já cansei de criar conceitos que eu não faço ideia de onde me leva. A religião levou minha fé pro coma, mas tive a impressão de ver um homem andando por cima das ondas do cardiograma. Sem muita explicação, ele só disse vem. Ele só disse vem. Ele só disse vem. Ele só disse vem. E eu não me atrevo a dizer nada além. Decifrar a alma pelo aquecimento de quartzo ou blue, ou fragmentos de um boom que nós chamamos de Big Bang. Ou se estamos só renomeando um haja-luz, onde todos os átomos disseram amém. Os átomos dizem amém, amém. Yeah. E sabe o que isso prova? Nada. Nada disso prova absolutamente nada. Ai de mim tentar explicar teu, tenta provar. Eu só posso provar dele. Ai de mim tentar explicá-lo de um jeito que ele não explicou. Tentar explicar um convite, o próprio disse: vinde a mim, os que têm sede. Tudo que eu posso dizer é que um dia eu provei. Um dia eu provei. Provar dele. E não me atrevo a tentar explicar com algo que ele também não se explicou. Não há nada mais insaciável que viver provando tudo sem sentir o sabor de nada. Eu não posso explicar Deus melhor que Cristo. E eu não tenho uma resposta mais acadêmica do que a cruz. Não tenho um jeito mais intelectual, ou melhor, de dizer. E nem fui convencido por um jeito melhor de entender. Só se for real é possível crer. Eu não posso explicar um vem. Eu só posso ir. E eu não posso explicar um convite, mas posso fazê-lo. Vem e vede que o Senhor é bom.